Não diga não, que não ama mais meu pobre coração. Que um dia foi sua fonte de inspiração. Ai meu Deus, não vou ficar sem esse amor. Não diga não, que já tem lá dentro do seu coração. Calcinha Preta, volume 7.